Em 2013, essa aqui, ó. Tá claro, você não existe sem mim. Soltar a voz e dizer: sou sem vergonha mesmo e sou ciumento mesmo. Pra mim não é defeito, é meu jeito de amar. Sou descarado mesmo. E se você for embora, outra vez vou te buscar. Coisa linda, diva. A gente tá só complicando, namorando e faltando um outro dia. O nosso amor é desse jeito, com as brigas, com os defeitos. Põe a mão pra cima e me ajuda, Rio de Janeiro. Você não existe sem mim, eu não existo sem você. Vamos logo assumir. Sou sem vergonha, sou ciumento, e pra mim não é verdade.